Eu quero avisar o povo, tenho músicas pra vender. Eu quero avisar o povo, tenho músicas pra vender. A fita é R$3, R$8 o CD. Para enfeitar ouro fino, as morenas querem ver. Eu quero avisar o povo, tenho músicas pra vender. Quero avisar o povo, tenho músicas pra vender. A fita é R$3, R$8 o CD. Para enfeitar ouro fino, as morenas querem ver. Para enfeitar ouro fino, as morenas querem ver.